Que estás no céu, santificado seja teu nome, teu reino venha, tua vontade na terra e no céu. Cada dia nos dê, Senhor, e perdoa as nossas dívidas. Do mesmo modo como perdoamos aqueles que também nos devem.